Viva São João! Minha gente, vamos fazer roda na fogueira. Cada um faz seu pedido a São João, hein? Rosinha, faz você um pedido, vá cantando, viu? Canta primeiro, depois canta o Graúna, viu, Graúna? Tudo bem. Repica nas violas aí, gente. Eu vou enfeitar meu São João com cravos e rosas e manjericão. Eu vou enfeitar meu São João com cravos e rosas e manjericão. São João, eu quero um noivo que seja rico e bem lindo, que saiba tocar viola e que não ronque dormindo. Eu vou enfeitar meu São João com cravos e rosas e manjericão. Eu vou enfeitar meu São João com cravos e rosas e manjericão. Quero um rancho lá na serra, quero um carro e um boi maiado, quero chuva todo ano pra molhar o meu roçado. Eu vou enfeitar minha São João com cravos e rosas e manjericão. Eu vou enfeitar minha São João com cravos e rosas e manjericão. Pessoal, agora vamos pular na fogueira. Quero ver quem pula melhor, hein? Tudo bem. Pula primeiro, Graúna. Viva! Agora pulou você, Rosinha. Muito bem! Eu também vou pular. Não pula, dona Maricota, que a senhora pode queimar. Pra queimar com a nada, eu não tô tão velha assim. Não pula, mulher, que tu te estrepa. Sai, cara de papacito. Vou pular. Quer ver? Olha só, lá vai. Uai! Eu não disse danada que tu te estrepava. Ai, eu acho que tô pegando fogo. Uai! Corre, danada, vai sentar no riacho que refresca. Lá vem o riachão cantando na estrada. Vai haver barulho com Graúna por causa da Rosinha, vocês vão ver. Não tá bom nem nada. Venho de longe, lá das bandas, na invernada, trago a alma machucada. Venho ver meu bem querer. Já estou cansado de sentir tanta saudade e meu peito, na verdade, já não pode mais sofrer. Deixei meu carro, meu ranchinho, meu roçado, deixei tudo abandonado, deixei tudo muito além, só para ver as estrelas pequeninas, muito claras das meninas, dois olhinhos de meu bem.